10h08, eu recebo aqui no estúdio da CBN Foz, nesta manhã chuvosa, o secretário municipal da Agricultura aqui de Foz, João Matkiewicz. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, um bom dia especial aos produtores aí, com essa chuva, estão todos felizes da vida aí. E você me comentava, inclusive, que o regime de chuvas está sendo favorável à agricultura nesse período do ano? É, até o momento, Guilherme, estamos um período muito bom, muito favorável, não tem excesso de chuva e nem falta de chuva. Isso dá um clima favorável para o produtor, isso nos ajuda também até o fitossanitário das plantas, né? Você diminui a aplicação de fungicidas, de inseticida, porque o clima ajudando, ajuda também a parte fitossanitária das plantas, né? E é realmente uma expectativa boa para o campo, até porque nessa safra que tivemos agora, tivemos uma produção expressiva em praticamente todo o estado do Paraná e o clima para 2014, a safra que será colhida agora em 2014 é de expectativa positiva? Nós batemos um recorde já da 2012-13, né? A safra de verão e a safrinha de milho, já batemos dois recordes seguidos aí de produção. E o tempo nos colaborando até no mês, a gente fala até mês de fevereiro aí, final de janeiro, começo de fevereiro, consegue salvar todas as plantas plantadas aqui em Foz do Iguaçu, todas as culturas plantadas, que seria basicamente o soja, que é a grande principal. Nós estamos aí em torno de 12.500 a 13 mil hectares de soja plantada. Então essa grande cultura nossa de verão aí, e esperamos também que essa continuidade de chuva e o clima favoreça até esse mês de fevereiro, para fechar todo o ciclo dessas culturas. Esperamos um novo recorde, vamos bater um novo recorde de produção no município de Foz do Iguaçu. Haja visto que os produtores incentivados, né, com a boa produção do ano passado, investem bastante em tecnologia, bastante em adubação. A gente está vendo que cada ano o produtor, tendo safra boa, está em condições de investir também na sua propriedade. Então, cada ano que vem, as tecnologias vão avançando, produtores conseguindo comprar maquinários novos, que dá também, a máquina nova dá também esse potencial, ajuda a esse potencial, que são tecnologias desde máquina, semente e adubação. Então, esperamos aí, cada ano que se passa, o produtor produzir mais em menos área de terra. É isso que é a projeção de Foz do Iguaçu também. Haja visto que no país, o ano passado, subiu 11% a produção agrícola no país e o número de hectares de terra que foi aumentado foi em 4%. Né? Então você tem uma produção maior em menos áreas. Né? Isso vai acontecer ao longo do tempo, a gente tem capacidade tecnológica para vários anos ainda acontecer esse plug do produtor na mesma área e aumentando gradativamente a sua produção agrícola no estado do Paraná, no Brasil, e aqui em Foz do Iguaçu não é diferente. E eu aproveito que estamos falando da zona rural aqui de Foz do Iguaçu, até para passar aos nossos ouvintes que nos acompanham agora um comunicado que nós recebemos da Copel, a companhia de energia aqui na cidade de Foz do Iguaçu, de que daqui a pouquinho, por volta das 10h30 da manhã, haverá um breve desligamento de energia na região rural aqui de Foz do Iguaçu, ali próximo ao Aparecidinho, enfim, aquela área ali da cidade. Será um desligamento curto, por cerca de 2 minutos, segundo a informação da Copel, mas você que acompanha, inclusive, nossa programação da CBN neste período, pode ficar no AM sem o nosso sinal, em razão de que o transmissor está situado justamente nessa área rural aqui de Foz do Iguaçu. Para não correr esse risco, acompanhe-nos aí na internet, em cbnfoz.com.br, onde também é possível acompanhar toda a programação local aqui da rádio que toca notícia. João, dia chuvoso hoje, 29 de novembro, véspera do fim do prazo para a vacinação do rebanho bovino e bubalino. O produtor precisa aproveitar para vacinar o seu rebanho, porque cabe sanções caso isso não aconteça? Guilherme, o produtor já está acostumado, né? Os produtores, é a segunda campanha, né? Essa campanha tem que vacinar todos, independente da idade, e essa campanha termina amanhã. Então, o produtor que não vacinou, a gente está aí, tá nos ouvindo, fazendo um apelo aí, que todos vacinem seus animais, né? Colabore aí, porque é uma doença muito contagiosa, muito perigosa, e o estado inteiro, né, está acontecendo. Não é só aqui em Foz do Iguaçu, mas através da Secretaria, aí, através da Imater, através da ADAPAR, são os órgãos ligados à agricultura aqui no município de Foz do Iguaçu e no estado. Queremos vacinar todos os animais para evitar de problema. Já visto que dentro do estado do Paraná, Nós somos livre de febre aftosa com a vacinação. E o objetivo é chegar a livre o status, sem vacinação. Sem né? vacinação. Nós conseguimos o status, né? Livre de febre aftosa, sem vacinação, só com controle fitossanitário, né? Só o controle sanitário que nós temos aí, com os órgãos controlando. Isso dá um status muito grande para a exportação. Né? Aumenta o valor da carne e diminui o gasto para o produtor também, né? Exatamente, né? O produtor não precisa se preocupar com a vacinação, mas enquanto isso não acontece, e para nós chegar a esse status, nós precisamos que os produtores todos vacinem seus animais, né? Para a gente conseguir ficar um período sem foco em região nenhuma, aí você, lá na frente, você vai garantir esse período que ficou sem foco, vai garantir ela sem vacinação, pode liberar os produtores sem vacinação. Mas enquanto isso não aconteça, precisamos que os produtores façam a sua vacinação. Amanhã é sábado, choveu, não dá para trabalhar na roça, vão trabalhar com os animais que dá para vacinar com chuva. Né? Então, pedimos aos produtores que façam. Essa semana aí nós tivemos aí o fórum, né? O primeiro fórum. E era bem isso que eu ia perguntar, a presença de vários ministros aqui, inclusive o ministro brasileiro esteve da área de agricultura, esteve na cidade, né? Exatamente. Então, teve seis ministros aí de seis países da América do Sul, envolvido nessa questão, e o nosso ministro fez um apelo para os outros ministros também dos países vizinhos nossos, que faça o controle, né? que invista nesse setor aí, para nós termos esse status aí e termos a nossa carne valorizada lá, e a confiança do produtor, consumidor europeu, que ele está levando uma carne de qualidade, com controle fitossanitário, tanto na aftosa quanto nas outras também atividades que nós desenvolvemos. Nós chegamos a um ponto aí que nós os países aqui da América Latina, nós produzimos 65% da alimentação do mundo, Guilherme. Então, nós vamos continuar, nós somos e vamos continuar o celeiro de produção de alimento do mundo. Então, a responsabilidade nossa também, como gestores públicos, como ditas políticas públicas, é muito grande para nós mantermos esse mercado aberto e a garantia da população mundial ter no nosso produto. Que a coisa mais boa do mundo é você saber que o produto tem qualidade, tem procedência. Então, a gente tem várias técnicas aí no Brasil, desde o rastreamento bovino, que o produtor da Europa quer saber o dia que o boi nasceu, na propriedade que nasceu, quais os tratos culturais que foi dado para esse animal, as vacinas que esse animal tomou. Isso é uma rastreabilidade, desde quando nasceu, o desenvolvimento, a ração que ele comeu, quantos quilos de ração ele comeu, e até quando ele foi para o frigorífico, quanto que ele pesou. E todo o controle fitossanitário. Então você vai, essa carne, isso é uma rastreabilidade. Ela vai lá na Europa, lá na Alemanha, essa carne, e o proprietário vai comprar no mercado, o consumidor vai comprar no mercado e vai dizer assim: eu quero saber, eu quero visitar a propriedade que produziu essa carne. Ele consegue lá na etiqueta da carne vir rastreando, vir passo a passo, ao frigorífico abateu, tal, qual a propriedade, qual o produtor, até o funcionário que trabalhou com esse bovino. Então é um processo muito bonito, muito trazendo a qualidade da carne nossa, a carne produzida no Brasil. Então nós não podemos perder esse status de boa qualidade, e a campanha da febre aftosa vem aí justamente para ajudar nós a mantermos esse status que nós temos aí na Europa. E esperamos continuar aí com todas essas notícias positivas, né? Tanto para os agricultores, os pecuaristas, enfim, todos os nossos produtores aqui do município de Foz do Iguaçu, que São Pedro continue ajudando também, que as políticas públicas e privadas também continuem auxiliando nesse processo aí de que nosso setor rural seja cada vez mais rentável. Secretário João Matkiewicz, secretário municipal da Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Eu agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição, e agradeço a CBN por dar essa oportunidade de estar levando essa mensagem para o produtor, né? E temos várias notícias boas aí, até não sei se posso prolongar aqui, vamos lá, falar notícia boa de ontem, né? O Banco do Brasil esteve visitando aí, recebi a equipe do Banco do Brasil. A agência do centro da Avenida Brasil está aberto novamente depois de 20 anos sem a carteira agrícola para os nossos produtores de Foz do Iguaçu. Os produtores de Foz do Iguaçu tinham que ir em Santa Terezinha, São Miguel, para buscar os seus financiamentos, seus custeios agrícolas. Então, a notícia de primeira mão está recebendo aqui, os produtores estão ouvindo nós, que já, não é que vai abrir, já está aberta a carteira agrícola, o produtor que precisar um financiamento, um custeio, pelo Banco do Brasil. Qualquer produtor do nosso município pode buscar uma agência da Avenida Brasil, que está sendo bem recebido. O concessionário está ali. Haja visto, tem poucos agora projetos. Chega em Santa Terezinha, às vezes demora 6 meses, 8 meses para avaliação do projeto. Ou seja, a hora é agora, né? A hora é agora. Quem tiver um projeto aí para colocar e para sair rápido, a agência do Banco Brasil aí no centro da cidade, que está recebendo nós aí, que é uma boa notícia.